Eu acho a cultura de relacionamento no Brasil super tóxica. Calma, deixa eu explicar. Eu moro na Alemanha, eu namoro com um alemão e eu queria muito falar sobre isso. Antes que vocês me cancelem, eu já vou começar falando que eu entendo que são construções culturais muito diferentes e a forma como a gente se relaciona na América Latina e na Europa é muito diferente. Mas nem sempre porque uma coisa é cultural significa que ela é boa. Então eu vou falar pontos da cultura de relacionamento do Brasil que genuinamente me deixam transtornada que isso é normalizado. Número 1, a cultura da traição. Quanto mais pra cima você vai no Brasil, mais isso é, tipo, banalizado. Eu sou de Belém do Pará e lá praticamente não existe relação monogâmica. Tipo, se você não é casado, tá super tudo bem socialmente, você traindo outras pessoas, fazem piadas com isso entre amigos, tipo, ah, mas eu vou pra festa, já sabe o que vai rolar, né? E não é como se fosse uma coisa errada, é simplesmente, tipo, uma coisa da vida. Obviamente que eu não estou falando que todas as pessoas em Belém ou no norte do país são infiéis, gente. Eu só tô falando que lá não é algo que é visto como uma coisa ruim, é simplesmente algo que acontece. Enquanto aqui na Alemanha, por exemplo, se você trair alguém, meu Deus, as pessoas vão falar disso por anos. É capaz de você perder o seu grupo de amigos porque você é uma pessoa que trai o seu parceiro. Número 2, a normalização da falta de comprometimento afetivo uns com os outros. Gente, esse negócio de ficando sério literalmente só existe no Brasil. A gente cria um monte de terminologia para não dizer que a pessoa é namorado. É ficante premium plus, olhante, contatinho. Eu simplesmente não entendo o porquê. As pessoas não conseguem assumir que elas, tipo, é tão problemático, isso tem tudo a ver com o negócio da cultura de traição, porque as pessoas têm medo de ser cornas. Só pra vocês terem uma ideia, esse conceito de motel que a gente usa no Brasil, literalmente só existe no Brasil, sabe por quê? Porque em outros lugares do mundo, motel é só um motel barato, mas a gente modificou todo um setor de hotelaria para ser um negócio de sexo, porque a gente precisa de um lugar pra transar que não seja em casa, porque tá traindo a mulher toda hora, tipo, meu Deus. Esse vídeo já tá ficando muito longo, mas eu prometo que esse é o último. E eu acho que esse vai ser o mais polêmico de todos. A banalização do beijo. Tá, gente, eu sei que isso é um dos elementos mais fortes da nossa cultura de relacionamento, que brasileiros são simplesmente pessoas que ficam muito fácil. A gente gosta de beijar, vai pra festa, vejo um monte de gente. Eu não estou atribuindo valor moral ao beijo. Tipo, não é que eu acho que é antiético. Eu só acho que se você beija um monte de gente ou faz outras coisas com um monte de gente, perde o sentido quando você faz porque você realmente quer algo, entende? Não sei se ficou claro, mas é porque para mim o beijo é a representação do anseio que você tem de tocar na pessoa, tipo, de querer ficar com ela. E aí, se você entrega esse presente para qualquer um, ele fica sem sentido, sei lá. Eu não quero só uma velha conservadora, porque nada disso é para ter um valor moral. Tipo, eu não tô abominando quem faz exatamente. Eu só acho que isso faz com que várias pessoas fiquem em ciclos viciosos de relacionamentos tóxicos e rasos e causem muita infelicidade. Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão das suas devidas ruídos externas. Vocês viram aí no início do vídeo, né, pessoal? A moça falando sobre as diferenças de relacionamento, né, entre os sexos no Brasil e na Alemanha, né? Ela, os senhores podem ver, uma mulher bostileira, né, brasileira, caucasiana, né, da região ali do Pará. Fiquei até impressionado, né, Pará, né, branca, ruiva, né, ginger, né, natural, cabelo, tudo mais, e ela reside na Alemanha, namora um homem alemão, etc. E ela tava falando que as relações afetivas no Brasil, comparadas com a da Alemanha, eu não gosto da palavra tóxico, pessoal. Eu acho que essa palavra foi muito gourmetizada e perdeu o sentido. Eu gosto de usar a palavra relacionamentos desastrosos, né? Essa é a verdade. No Brasil, os relacionamentos são desastrosos. Tanto emocionalmente, financeiramente, sabe? Psicologicamente, é um abalo emocional e financeiro enorme para qualquer indivíduo que ousa se arriscar. Seja homens ou mulheres, muito mais desastroso para nós homens, porque a gente sabe das leis misândricas, as mais de 80 leis que foram criadas pelo Bolsonaro, né? Para ferrar com nós homens, né? Tanto na parte psicológica como econômica. E ela diz o seguinte. Bem interessante, né? Quanto mais você sobe, norte, nordeste, pior são as interações. Tipo, é normal você ser corno no norte e nordeste. As pessoas fazem piadas sobre isso, como se fosse algo normal, né? As pessoas traem umas às outras e é algo normal. Ela fala também da questão do motel. Motel, pessoal, é uma criação só no Bostil. Não existe em outro lugar. Quando você quer ficar numa pousada, tipo, fora do Brasil, tipo Estados Unidos, Argentina, Canadá, Japão, eles chamam esses lugares mais baratinhos de hostel. Motel foi criado simplesmente para normatizar a traição no Bostil. E isso foi criado, esse contexto do motel, pelos boomers. Os boomers normatizaram o motel no Bostil. Os boomers ferraram com tudo, pessoal. E engraçado que a gente tá vendo, saiu recentemente aquela pesquisa que é nos Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Coreia do Sul, da disparidade de gênero, né? Que a gente vê homens mais conservadores, mulheres mais progressistas. Mas a gente vê, né, que essa moça do vídeo, né, ela tenta até justificar os argumentos dela, falando assim, ó, eu não tô querendo ser conservadora, mas, pessoal, a gente tá vendo essa transformação. Eu lembro que o Raccoon já falava há muito tempo disso. Vai chegar uma hora que as mudanças só vão acontecer não porque nós homens vamos sentar na mesa de negociação com o Estado e vamos negociar. Esse clamor para os homens irem para a mesa de negociação com o Estado virá por parte das mulheres. As mulheres têm que dar autorização, pessoal. Não adianta a gente ir lá e fazer. Então, assim, o Raccoon falava, vai ter tanta mulher solteira, tanta mulher encalhada, miserável, que as gerações mais novas vão ver aquilo e vão falar, eu não quero isso para minha vida. E vão exigir a mudança, elas vão aclamar pela mudança, elas vão dar autoridade aos homens para negociar com o Estado e o Estado vai negociar. É isso que vai acontecer. Eu lembro que o Raccoon disse isso numa live com o tio Miguital. Isso faz muito tempo, hein, pessoal? Acho que lá para 2017. E é isso que vai acontecer. Mas voltando ao vídeo, você vê, né, que a moça, ela fala que as relações no Brasil são extremamente, né, tóxicas e não funcionam. Por exemplo, você tem, ela falou, a normatização do beijo. Não tem mais aquele calor no beijo, sabe? Isso por quê? Porque quando as pessoas beijam, liberam uma quantidade gigantesca de serotonina nos neurotransmissores, tá ligado? Quanto isso se torna mais e mais comum, as pessoas fazem isso como se fosse por esporte, como se lavassem as mãos, como se usassem a boca como usam para comer, tá ligado? Isso se torna algo normal e sem nenhum significado. Eu já vi muitos brasileiros que moram na gringa falar que vão sair com as gringas lá. As gringas deixam você fazer tudo com elas. Sarrar ela, passar a mão no peito, tudo. Mas se você tentar beijar elas, se você ousar beijar elas, você vai quebrar a cara. Você vai tomar um belo tapa no meio da fuça. Porque elas não toleram isso. Porque para ela o beijo tem um significado muito maior do que até mesmo o sexo. É algo muito mais íntimo. Essa é a palavra que eu queria achar, o íntimo. Então, assim, o brasileiro já perdeu o pudor. Perdeu o pudor com um beijo, que é algo totalmente íntimo. A gente faz isso em público, enquanto os gringas têm vergonha de sequer beijar em público. Tá ligado? Então, se a gente já perdeu o pudor do beijo em público, pra caminhar pra fazer sexo, sabe, em público, é muito mais fácil. Então, assim, o Brasil é um país que é. O termo que ela não soube usar ali, pessoal, é dessensibilizado. O brasileiro, ele não tem sensibilidade. Esse é o problema do brasileiro. Isso bate com o que eu sempre falo aqui no canal do Plano Calergio. Plano Calergio, pessoal, não é teoria da conspiração. Existe. Para vocês terem uma ideia, todo ano na Europa ocorre o Prêmio Calergio, o Calergio Award, que eles dão para os ministros, os deputados, os políticos da União Europeia. Olha que interessante, gravando esse vídeo aqui para os senhores, dá para trazer vários temas, né? E quem assistiu o vídeo, meu amigo da escola é um traveco, tá ligado de quem é o Takeda, né? E tinha um moleque. Isso aconteceu há muito tempo, pessoal. Acho que eu tinha meus 12 anos de idade. Tinha um moleque na sala de aula que tava zoando Takeda por ele ser japonês, né? E falou assim: todo japonês, chinês, é tudo igual. Aí o Takeda chegou e respondeu o moleque com maestria, pessoal. Falou assim pro moleque: pelo menos na minha família, no álbum de foto da minha família, todo mundo se parece comigo. E você? Ninguém se parece com você na sua família. Cara, pra que ele foi falar isso? Mas deu uma treta na escola. Chamaram o pai, a mãe do Takeda. O Takeda foi acusado. Isso, pessoal, tinha 12 anos. De racismo, cara. Tipo assim, deu uma treta. O moleque ficou super magoado. Super magoado. Engraçado, né? Quando ele tentou zoar o Takeda pela homogeneia étnica racial da família dele, aí não. Aí tudo bem. Quando ele zoou o moleque pela heterogeneia da família do moleque, por ser uma família calergiana toda desestruturada, na onde os irmãos dele, nenhum se parecia com ele, era tudo filho da mesma mãe, mas tudo de pai diferente. Acho que o moleque tinha uns quatro irmãos, tá ligado? Cada um de um pai diferente. Aí não, aí não pode zoar, tá ligado? O brasileiro, ele é muito sensível com essa coisa de homogeneia, né? Tanto a direita como a esquerda, eles meio que são contra, né? Homogeneia étnica. É meio que é um crime, né? E tanto a direita quanto a esquerda, principalmente a direita faz muito isso, né? Não, no Brasil todo mundo é miscigenado, todo mundo é um tiquinho de alguma coisa. Não, pessoal, não é, não é, não é. Sabe? E eles falam isso como se isso fosse uma característica super positiva, algo super bom. Quando a gente vê o desastre econômico, social, cultural e político que foi para o nosso país a questão da miscigenação. Porque a gente não tem cultura, a gente não tem tradição, a gente não tem história, tá ligado? E um país assim que é miscigenado, um país que não tem tradição, não tem história, não tem origem, fica muito sensível à propaganda e à cultura estrangeiras. E o pessoal não percebe que com essa miscigenação, né, do povo brasileiro, né, a nossa cultura não é atraente, pessoal, para nenhum país, cara. Não é nem um pouco atraente. A nossa música não é atraente, nosso cinema não é atraente, a nossa literatura não é atraente, nada do nosso país é atraente para os outros povos, porque os outros povos não conseguem se ver na gente e nem achar uma característica semelhante nossa com a deles, entendeu? Por exemplo, você pega o sucesso dos filmes e músicas coreanas. Muito do sucesso da onda Hallyu, Hallyu é onda coreana, tá? Em coreano, Hallyu. Da onda Hallyu, dessa onda coreana, se vem porque o Ocidente hoje tá perdendo sua identidade. Não tem mais homogeneia, tá ligado? Você não tem mais aquela unidade étnico-racial que tinha no Ocidente, principalmente no cinema americano. Então, assim, o ocidental, quando eu falo assim, o caucasiano, o branco, devido a essa lacração, essa questão de diversidade, muito multiculturalismo nas obras, estão fugindo para a Ásia, porque a Ásia se tornou um lugar onde a gente consegue se ver nos povos, tipo japoneses e coreanos, porque eles têm o mesmo padrão elevado de vida desses povos de primeiro mundo, né? A mesma eficiência econômica, sabe? Valores certamente muito positivos, que a gente consegue se colocar no lugar deles também, e eles conseguiam anteriormente se colocar no nosso lugar quando não tinha essa agenda woke lacradora, né, de diversidade, multiculturalismo, inclusão, equidade. Então, assim, eles conseguiam se ver na gente, a gente se vê neles, porque são povos ricos, muito avançados, tanto socialmente, politicamente, economicamente, culturalmente. Né? Tem tradição, tem história, tem origem, então é uma coisa importante que nós no Ocidente tínhamos, principalmente quando eu falo Ocidente, eu estou falando Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha, sabe? Esses países mais avançados, Suécia, homogeneidade étnica, racial que a gente está perdendo, e eles têm. E com isso, o Ocidente está fugindo para a Ásia, para se encontrar com a Ásia, com esses valores asiáticos. Quando você vai lá ver esses vídeos de K-pop, você vê as meninas das girl bands ou os garotos das boy bands, todos eles se parecem. Todos eles se parecem. E isso dá aqui uma conexão, que você pertence a algo, sabe? A um grupo maior, sabe? As pessoas se parecem com você. E assim eles conseguem vender a cultura deles com muito mais facilidade. Se torna muito mais palatável. Você vai pegar, por exemplo, gastronomia. Você pega, por exemplo, aquele prato horroroso, eu detesto. Feijoada. Feijoada, cara, é considerado o prato principal da gastronomia brasileira. E é algo totalmente nojento e bestial, cara. É resto de comida, cara. E você faz um ensopado com resto de comida e coloca, meu Deus, é um estrogonofe russo. Tá ligado? Brasileiro, só que de terceira categoria, né? E é isso aí, ó. A moça do vídeo tá totalmente certa sobre as relações no Brasil. As relações no Brasil, afetivas, né, entre homens e mulheres, entre o sexo, é extremamente abalada por uma questão até biológica, pessoal. Não tem salvação não pra esse país, tá ligado? Os poucos casais que vão conseguir ser funcionais, que vão conseguir criar famílias bem estruturadas, esses, se forem inteligentes, vão embora daqui. Não vão criar seus filhos aqui, se criarem, vão criar bem longe das cidades grandes. Não que cidades pequenas estejam a salvo, mas estão muito mais seguros do que se estivessem presentes numa cidade grande, numa metrópole como São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, a parte aí do vídeo que eu achei bem interessante, que ela fala: Aqui na Alemanha, se um cara trai a namorada ou a namorada trai o cara, naquele grupo de amigos ele fica extremamente mal falado e ele é excluído desse grupo de amigos. Cara, isso é perfeito. Isso é perfeito. Você vê, ainda na Alemanha há um senso de moralidade ainda. O alemão. E com certeza essa menina anda com alemães que são um pouco mais esquerdistas. E até mesmo nesse alemão esquerdista há um senso de moralidade sexual. Que não tem no Bostileiro. Eu gosto muito de um vídeo que tá lá no Migtal TV, que eu recomendo para os senhores assistirem, que o título do vídeo é o seguinte: Brasileiros transformam montanha do Japão numa favela da Rocinha. Nesse vídeo, pessoal, olhem bem, caso vocês forem lá no Migtal TV dar uma olhada. Todas as pessoas que estão presentes ali têm cidadania brasileira. E todos são descendentes de japoneses, são de Kasegues. São descendentes de japoneses de terceira a quarta geração que vão para o Japão para trabalhar em fábricas, né, na indústria de manufatura, né? Todos ali, pessoal, são descendentes de japoneses. Aí, olhem bem naquele vídeo. Quantos se parecem com um japonês que você vê andando nas ruas de Tóquio. E Tóquio é uma cidade extremamente metropolitana, tem gente do mundo todo morando naquela região. Quantos deles ali, pessoal, desses brasileiros, se parecem com o japonês de Tóquio? Cara, o japonês olha para esse bostileiro, que é bestial, e ele fala assim: Meu Deus, essa besta não se parece comigo, essa besta não é eu. A gente é muito diferente, a gente não é igual. Esse cara não tem sangue japonês, ele não se parece comigo. O bostileiro, ele não consegue criar um laço com o próprio japonês porque ele não se vê no japonês. E ó que ele é descendente de japonês. E ele, por ver que o japonês é japonês étnico, puro, o bostileiro, ele, que mora no Japão, ele sente raiva desse japonês. Por causa que ele não se vê nele. E o japonês que olha pro bostileiro, ele sente desprezo do brasileiro pela maneira bestial como ele se comporta. Fala, essa gente não é eu, essa gente não se parece comigo. O engraçado é que o japonês não demonstra essa mesma hostilidade como o descendente de japonês que é americano, descendente de japonês que é australiano, que tem muito japonês na Austrália porque fica perto ali da Ásia, né, do Pacífico. Com o japonês que é descendente de alemão, que tem muitos japoneses que moram naquela região ali de Düsseldorf e Dortmund, tem muitos japoneses nessa região da Alemanha, ele não demonstra, porque quando ele olha esse japonês, mesmo que ele seja um Hafu, Hafu é o termo que o japonês usa para japonês que é miscigenado com outra raça. Ele olha e fala: Ó, esse meio japonês, meio alemão, esse meio japonês, meio anglo-saxão, esse meio japonês, meio italiano, olha só como ele se comporta. Ele se comporta de forma normal. Ele parece uma pessoa, um indivíduo, um civil normal. Aí, quando ele olha para o bostileiro se comporta como um animal irracional, porque ele é uma mistureba de um monte de coisa. Assista esse vídeo, pessoal. Assista esse vídeo aí da montanha do Japão. É muito bom. Esse vídeo ficou tão bom que o rapaz que postou esse vídeo, depois ele apagou o canal dele por causa dos comentários, pessoal. Nossa, brotou de comentário do canal desse moleque, de brasileiros espantados com isso. Falou, o bostileiro sai do Brasil, mas o Brasil não sai do bostileiro. O problema do Brasil não é político, pessoal. O problema do Brasil é biológico, é a própria população que mora aqui. Se você deixar o bostileiro sair do Brasil e ir para outro país, eles vão transformar outro país num gueto. Ela sabe do problema real, ela só não quis dizer. Porque não pega bem a gente dizer que o nosso país é um país de gente doida. Isso, pessoal, a gente tá vendo. Hoje a gente vive numa sociedade que é muito sexualizada, que vende muito sexo. Então, os nossos desejos sexuais estão se manifestando na cultura, estão se manifestando na política. E anteriormente não era assim. Antes a cultura, né, ditava as regras que então ditava, né, as questões das interações sociais, afetivas e sexuais, que assim ditava a política. Hoje não, ao contrário. As relações afetivas sexuais ditam as nossas vidas. E as nossas condutas sexuais estão erradas. Estão extremamente erradas. Tá ligado? E eu já tô vendo alguns artigos, talvez no futuro eu vou fazer um vídeo sobre isso, quando eu tiver tempo disponível, que é que a geração Z é a geração que faz menos sexo. E não é só homem não, tá, pessoal? É homem e mulher. Não estão praticando mais sexo. Estão com nojo do sexo. E é igual tá acontecendo no Japão. A gente tá vendo, pessoal, uma coisa interessante, que é a niponização do mundo. A niponização do Ocidente, para ser mais claro. A cada ano que passa, a gente está se parecendo o Ocidente mais e mais com o Japão. No vídeo que eu falo sobre o Japão, tradicionalismo extremo, que eu abordo a questão dos homens herbívoros, do salaryman, do karoshi, eu falo, o Ocidente está a cada dia se parecendo mais e mais com o Japão. Lá surgiu os homens herbívoros, aqui no Ocidente surgiu o MGTOW. São consequências, pessoal. São consequências. Lá surgiram o salaryman, agora a gente tem aqui o CLT, o homem assalariado. Sabe, a gente tá vendo a niponização do modelo socioeconômico japonês no Ocidente. Isso é interessante, porque o Japão, pessoal, foi uma experiência feita no pós-guerra. Se você pegar para ver quem que escreveu a Constituição do Japão, pelo menos, pessoal, nossa Constituição é uma merda. É uma merda, é sim. Mas é uma merda que foi escrita por nós. Diferente da Constituição do Japão, que foi uma merda que foi constituída por uma mulher judia. Quem escreveu a Constituição do Japão foi uma mulher judia que escreveu. O Japão, pessoal, é um país pós-feminista. O Japão foi o país mais feminista da história do mundo. E olha as consequências desse feminismo. Você tem a menor. Hoje a Coreia do Sul, mas por muito tempo o Japão, teve a menor taxa de natalidade do mundo, altas taxas de suicídio, sabe? É horrível a situação no Japão. O Japão é um país pós-feminista. É as consequências do inferno feminista que foi no, que ocorreu no país, sabe? Até o país acabar. Onde está? Agora é estado do quê? É um estado de extermínio total e de extinção do povo japonês. Ou o povo japonês vai ser extinto por completo, ou ele vai ser miscigenado e vai desaparecer de qualquer jeito. Tá ligado? É uma situação extremamente triste a situação do Japão. Né? E a gente sabe, os povos asiáticos serem extremamente calculistas e pragmáticos, a situação deles é um pouco mais grave do que a nossa do Ocidente. Né? O ocidental ainda tem muita fé, ainda é muito otimista, é muito white pill. O japonês é muito black pill. Para ele já não tem mais salvação. Então, essas gerações mais novas, que estão vindo a geração Z, por exemplo, ela é só uma cópia da geração milênios do Japão. Não é uma cópia, tipo, uma geração que não namora, não transa. Não... E assim, não é porque não consegue, pessoal. É porque não quer. Porque tem nojo, sabe? A gente tá vendo assim. Eu, por exemplo, no meu cotidiano, eu tenho vários amigos que são assexuados. Eles não sentem prazer. É igual a maioria desses caras que se identificam como incel. Na verdade, eles não são incels, eles são assexuados. Porque eles podem muito bem pagar por sexo. E eles não querem pagar, porque eles não querem o sexo. O sexo é muito fácil. E essa é a questão da geração Z. A geração Z tem muito sexo. Só que eles não têm o quê? O relacionamento. Que é isso que eles querem. Para ter um relacionamento, tem que ter uma relação de confiança mútua, de lealdade, de simpatia. Você tem que se simpatizar com o próximo. É uma relação de empatia. E nos relacionamentos modernos, o que a gente não tem? Empatia pelo próximo. É um tirando proveito do outro. Principalmente as mulheres tirando mais proveito dos homens do que os homens delas. E é isso aí, pessoal. É daqui pro abismo. Até a próxima. De brotar na treta já sabe como funciona. De brotar na treta já sabe como funciona. Pô. Te pego sem dó, ah, te fudo sem dó. Eu na onda do fudo, ela na onda do loloca. Te pego sem dó, é o que é. Eu na onda do fudo, ela na onda do loloca. Responde o vagabundo. Se eu colocar pra fora, novinha, você chupa. Então vá no upa-upa, bota na boca e chupa. Vai no upa-upa, põe isso na pose. Vai no upa-upa. Oscar. Fluxo na montanha, família. Poucas. Quero ver quem faz um desses, ó. Vai lá na montanha, poucas ideias. Quero ver quem gosta. Olha o Japão representando nos bailes, família. Quero ver não. Quero ver não, família. Vai lá, tá como? Estralando. Nós já virou a madruga, tamo de manhã daquele night. Poucas ideias. É tudo que eu mais quero. 4h20 já na fila e meia lua amarela. No irilém que eu vi, pra poder tampar a vista. Rádio fone, cara, conta, fica de dois dias. Ela logo se entende quando viu a gente de peça balançando a água roda em cima da chifre. Ela logo se revela quando viu pega de peça balançando a água roda em cima da chifre. Quando desce na viela e ainda traz a amiga aqui. Eu já tá de festa balançando a galera em cima da piscina. Aê, família. Você acha que aqui no Japão não tem baile? Quero ver não. Mas representa, poucas ideias. 019 no bailão aí, ó, entendeu, família? Só de rolê. É, se liga aqui, ó. Aí, ó, satisfação aí, ó. Tamo junto, família. Aí, ó, parceirão. Vai sempre crescer. Mesmo nome que o meu, é IDEC. Tamo junto no bagulho. IDEC já é, IDEC TV, mano. Diz que nós não chaveamos no Japão, família. Quero ver não, poucas ideias. Vai, parceiro, cadê? Lança, lança. Ó, oh, é louco, tá Japão. Já é conexão Japão. Aí, ó, dá um salve lá. Demorou. Vamos, família, fazer um vídeo pro parceiro aí, ó. É nóis, vai. É nóis, ó os caras. Será que já vem no baile? É os faixa, é os faixa. Fluxo dos faixa, família. Fluxo no meio das montanhas, família. Quero ver não, conexão Japão, tamo junto. Você acha que não, família? Olha o perreco, família.